Sul Salvador, boa noite, Oceano 63, 13, 17, cruzando 230 ou 180. Oceano 63, 13, autorizado a chegada bom, sexta para 4 mil pés, o ajuste no 01. 11-4000-0015, confirma. Proteja mais correto, Oceano 63, 13. 6-3-1-3, poderia falar para de novo? Salvador, é o voo 1096, solicita cópia para Fortaleza. 1096, informação em curso Romeu, autorizado, senhor, para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 120.8, transponder 5552, voo no 096. 3770, conforme rota plano do voo, da cola 10, curva à esquerda, Momo Fruti, 208-5552, transponder voo 1096. Correto cotejamento, voo no 096, portão 9, estime pronto para o pushback acionamento. Chamada, obrigado. Do 4298, autorizado a chegada mar e desce para o 050. E desce para o 050 na chegada mar. Estabilizado. 2000, 2015, é para trás estabilizado. 323, ó. Só para o meu Golf Market Freight, suba restrito até nível de 150. Restrito até o 150, Golf Market Freight. Adolfo para o Golf Mike X-Ray. Ativo, conforme o Golf Mike X-Ray, mas tem approach lotado, o senhor Adolfo, o senhor vai em conflito com a chegada a bom. Por isso o senhor está restrito até 150. Ah, sim, o Golf Mike X-Ray mantendo o Pro restrito 950. M3-3, reduza para 2309, segue com o número 3. Reduzindo 2309, número 3, 6303. Azul 4298, voa direto Duna, descendo para 3000 pés, o ajuste 05. É, voa direto Duna para 3000 com 1000 e pode confirmar? No 015. No 015. Pronto para o taxi, o T385 hoje está com 57 a bordo, no meio de 3 horas e 25 minutos, ao Fernando Teresina. É a do 0325 Teresina, confirme 1-5-7. Ah, firmou. Ok, a do 1-5-7 bordo, 3858, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-8-95. 3858, tem um bom voo. Grava táxi à direita, dá ponto de espera do 0015, vai chamar 3895, até 3858. Estabilizado 3231. 3231, passa até a torre 1-1895. 295, graças, boa noite. Voo 350. Deixa eu copiar o 35, gostaria de chegar do Nelo 37. Copio 35, Oxenema 3. Oxenema 310, autorizado para Sierra Brava com meu Foxtrot via Upper Zulu 17 até Potro após direto. Nível de voo 350. Pista em uso no 0. Primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5543, Oxenia 6310. Oxenia 6310, autorizado aí, via pessoa 7, outro, foi direto, então 5.0, decolando a 5.0, controle na saída pública, transição Caju. Controle saída do 08, transponder 5543, Oxenia 6310. 5543, protegimento correto, Oxenia 6310. Portão 1, no chame pronto para o pushback, acionamento. 3831, livre post, 1-0, ventando 60 graus, 079. Reposição no 03231. Portão 9 aprovado, puxa o acionamento no 096, chame táxi. Aprovado, chama no táxi, igual no 096. Salvador, boa noite, Portugal 09, descending mud level 160. Portugal 09, cleared to walk arrival, descend 4,000 feet, penetra 05. Confirm arrival, descend 4,000 feet, Canadian 015, Portugal 09, boa noite. Salvador, Golf Market 6 vai passar 140 para 150. Gente, o Golf Market 6 mantenha o 150. Manterá 150, Golf Market 6. Azul 4298, destinado a 2 mil pés, autorizado final, reposta estabilizado. Notará estabilizado, destinado a 2 mil pés, azul 4298. Tá ali, mantém a cabeceira no zero. Ah, ali, mantém. Tá 3831, solo 53, primeira direita, solo 1211. A Libriana Fox, 2-1, obrigado, boa noite, 3-2-3-1. Livre decolagem, sono zero, vento 160 graus, 01, no aguarde aproximadamente 3 minutos, 6310. Natal, confirme somente o PB, senhor. 158. 158, copiado. O Gol no 096, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 095. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95. Gol no 096, tenha um bom voo. Pátio Índia, 10, na chamaremos 1895 com 1151, no ajuste, Gol no 096. Oceano 6310, coordenação com a equipe solo, foi autorizado passar um 37 da Gol à sua cauda, em direção ao ponto de espera pista 0 via Índia, assim que o mesmo liberar o pátio principal, você tem livre e puxa o acionamento, chame táxi, Oceano 6310. 6310, eu vou passar o ponto, passar pela Índia, eu vou precisar o que tiver, pode ser em afirmativo, 11895 da Gol. Controle Salvador, boa noite, 3858. Tá, 3858, contato cadastro para o nível 370 via saída bomba. 370 via saída bomba, 3858, tá. Azul 4298, ajuste ano 095, confirme, baixou e travou? Baixou, travou, confirmo que a senhora informou, senhora. O ajuste em 1095. Ok, baixou, travou, 1095, senhora. 4298, livre pouso, 1-0, vento 1-30 graus, 1-2-9. Nervoso, 130-12. Para 3858, subindo via, saída da bomba, mantenha o perfil. Confirma para 3858, tá? Mantenha o perfil da saída. Ah, mantém o perfil, senhora, 3258. Chame o ponto de táxi, senhora. Demora, geral. Que compô? 295 horas. Romeu, Papatango Romeu, reduza para 230 nosso, vai seguir com o número 3 na aproximação. Reduzindo, 230. Opa, Romeu. Mantenha o ponto de espera no zero. Mantenha o ponto de espera no zero. Centro Recife, número 2545. Recife, Recife, Centro, até mais do Golfo, mas eu saio. 9, primeira direita, solo 2-1-1. Solo 1-2-1-1. Afirma 1-2-1, decimal 1. Confirmo, obrigado. Corre boa, Xanero 6313, isso, ó, passando em cidade, abaixar a trava. O Xanero 6313, continua a aproximação, a guarda está livre, ajuste 1-0-5. 1-0-5, no ajuste, aguardando, 6-3-1-5. Xené 6313, livre pouso, piso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, piso 1-0, Xené 6313. Paulo Salvador, muito boa noite, Azul 4298, livrou na sua escuta. Boa noite, Azul 4298, autorizado, táxi via Alfa, chame para ingresso, táxi via Juliette. É, autorizado via Alfa, me chama para Juliette, Azul 4298. Informação em curso é Sierra. Para Guarulhos eu tenho 340 já aprovado. Prepare a saída da EL. Transição morte, vai aguarde o minuto 4, 38, 15. Escuta. Descend 2015 is on 015, clear for left final and call established at Portugal 019er. Papa Romeu 4, Patango Romeu, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015 e reduza para 2109. Descend 4 mil, Papa Tango Romeu, reduzindo para 2109. 10, bom 096. taxa do Sonero 63068, autonomia 3933, altera na Maceió. 3h30 Maceió, confirme 068. 168. 168, copiado. 63 no 0, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no noite, decimal 95. No chame 63 no 0, tem um bom voo. Alfa, Alfa, 3, 3, boa noite, autorizado Alfa, chame para ingresso, taxiway Juliette. Alfa chamará para ingresso na Juliette. Azul 4298, dando passagem ao Boeing da Sideral, ingressa na Juliette para o portão 01, azul 4298. Ok, dá passagem ao Boeing da Sideral após Juliette, o portão é 01, azul 4298. 2858, chama Centro Recife, 125, decimal 45. 2545, tá 3258. Federal 9973, mantenha ponto de espera como número 2. É ponto de espera número 2, Federal. O Chanel 6310 tem condições de decolagem sinto autorizado pela torre? Senhora. Tem Chalim, mantém cabeceira 10, aguardando para decolagem. Chanel 6310. Gol na 096, decolou 04, controle 120, decimal 8. 08 agora, gol na 096. Segui um Airbus 362 na sua frente. Vamos seguir esse Airbus aí. Controle gol na 096. Gol no 096, contato radar, sua via saída Momo, nível de gol 370. Momo 370, gol na 096. O chinês 6310, livre decolagem pistão 10, vento 130, grau 129. Livre decolagem 10, 63, 1 8, 95. 1 8, 95, Portugal 09, tchau tchau. Torre, muito boa noite, é Portugal 09, full fellow, chalice 10. Portugal 09, continue approach, expect landing clearance, unit 1015. Continue approach, approach call 09. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000 está autorizado ILS, eu reportarei. Para descida 2782. 2782, desça para o nível de voo 050. Era 502782. Mandena Proa 310, oitava formação, gol 1-0-0-9-6. Ed. Puxa, né? 6310, decolou 07, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. É Portugal 09, confirma, Lady Gerdau and Locket. Hey, firm, é Portugal 09. O Portugal 09, clear to land, runway 10 winds 120 degrees, 10 knots. Flip land runway and data, Portugal 09. Pedro 5, tem livre pushback e acionamento no portão 3. Chame pronto para o táxi, o senhor está pronto para a copa agora, senhor? Passivo, prossiga, vamos iniciar o autorizado push e está também pronto para a copa. 38 no 5, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Meu, VA para o Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Decolada a pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5556, TAN 38 no 5. Copiado nível 340 para Guarulhos, para o Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, estava até para o Zulu no 0, até aquela posição. Dael Motiva 1208-5556. 38 no 5, somente a saída da El com transição Motiva, senhor. Positivo, Dael transição Motiva, gente. Correto, protegimento 38 no 5, chame pronto para o táxi. Pode chamar pronto para táxi. Tá, 3, 8 no 5. No 0 no 5, caso autorize, tem intenção de pousar visual na 1 no 7. Gente, o Papa Romeu, Papa Tango Romeu, reporte no externo para cancelamento do plano. Vou reportar no externo, Papa Tango Romeu. No externo, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, plano de instrumento cancelado aos 1-0. Da presente, curva esquerda, base pela direita da 1-7. Reporta na final 1-7 com um trem checado, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu. Viral 9973 ali, mantém cabeceira 1-0. Ele mantém 9-0, viral 9973. Portugal 019 on the ground at 10. Vacate runway to the right and contact the ground. 121.1. Vacating to the ground, could you please repeat config to Portugal 019? 121.10. 1110, that's such a Portugal 019. O Papa Tango Romeu, parte após o pouso? Vai na Aerostar. Thank you, Alf and Juliet. Send 1-1 at Portugal 09. 3, livre decolagem 1-0. Ventuna 30 graus, 89. O Papa Romeu, o Papa Tango Romeu, baixou e travou? Afirmativo, tá girando base pra final agora. Som visual com o mesmo livre pouso 1-7, o vento 1-30 graus, 89. Ah, passando o meu. Para 2015, livre LS X-Ray. 2015, livre LS, o X-Ray 2782. 9973, decolagem 12, controle em 120, decimal 8. Obrigado. Controle Sideral 9973, boa noite. Federal 9973, sobre 360, saída Arbor. Após 2000, o senhor autoriza curvar pela direita para Elefa? Autorizado direto Elefa, 9973, após cruzar 4000 pés. Após 4000? Papato Tango Romeu, solo Azul 3, autorizado back deck, ingresso no aerostato. Papato Tango Romeu, obrigado. Taxi. Da 3215, POBG 138, autonomia 4 horas, alterna Ribeirão Preto. 3215, está autorizado táxi via Índia, ponto 010, chame torre 1895, rua de altímetro 015. Índia, ponto espera 1895, 3815. Espera, pronto, 38 no tempo. Autorizado além de decolar 10, vento 130 graus, 9 nós. Livre de decolar, autorizado, aliás, decolar 38 no tempo. M319, chama Recife, 2545. M311, copiou? Deu 6310. Firma, 6310, chama Recife, 2545. 2545. Mano, tá livre a decolagem, botão 3855. Autorizado. Obrigado, Felipe. Patrulha Salvador, boa noite. Rio 9890, cruza 170 para 160 na Bonfim, quente da Serra. 810, identifique, chegada Bonfim, desça para 4.015. 4.015. Liberal 9973, chame Recife, 1288, alterno 353. 288-353. Décimo 5, decolou, 18, no 208, controle, bom voo. 08, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, tá 38 no 5. 3815, suba na linha 340 pro de Leda. 340 na proa de Leda, tá 3815. Estabilizado o visual 2782. 2782, Torres Salvador, 11895. 295, 2782, boa. Salvador, boa noite, o Azul 2782, foi LS, baixo e trava. Azul 2782, autorizado pouso do pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, 2782. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3305 transferência, ciente da informação Terra, passando 200, restrito 150. 305, desça 050 na proa de Itape. 050 proa de Itape, TAM 3305. 9810, desça para 2000 pés, 1015, livre LS, X-Ray. 2015, está livre LS para o 9810, certo. Azul 2782 no solo 23, direita no 21, no solo. Autorizou o backtrack por 2781? Ele na próxima direita. Na próxima direita, 121, no azul 2782. Azul 2782 no Azul 2782, boa noite, autorizado táxi a Alfa Kilo, passe 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, passe 3, azul 2782. Azul 3815, chame Recife, 125, 1, alterno 3325. 251, 3325, tá, 3815, boa. Salvador, boa noite, Azul 4235, informação Sierra. 4235, identifique, chegada com, desça para 4000 na proa de Pelô. Direto Pelô, desça para 4000, 4235. Salvador, 2436, informação Sierra. 2436, identifique, chegada com, desça para 5000 pés, 1015. O Rio 9810, interceptou localização 1810. 9810, torre agora em 11895. 11895, Rio 9810. Torre Salvador. Boa noite, Rio 9810, estabilizado no localizador, pista 1-0. 9810, que negar no 0 no tipo, reporte passando externo. Cortarei passando externo, 9810. Pode informar se está chovendo sobre o campo? Sim. Pode informar se está chovendo sobre a pista? Negativo, negativo. Ok, é que aqui na cidade está. Gente, reporte e quando visual com a pista, 9810. Afirmativo. 3305, número 1, voando para o Edduna, vista para 2015, livre LS X-Ray, com estabilizado. Edduna 1015, seu passarinho estabilizado, LS X-Ray, está 3305. Zero. Está passando externo, agora completamente visual, estando a pista, trem baixo travado. 198 no zero, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Nível pouso, pista no zero, Rio 98 no zero. Por cento, mas você está com atenção ao controle agora, você não pode pousar com essa velocidade, né? Vamos reduzir agora. O Gol no 246, número 3, reduz para 2509. Alfa Juliette Romeu passando o coral, contato radar, vana pro Edmari para chegar da Mari, reporte descida. No zero, no solo as 3-1, no direito, 1-2-1, no 1 no solo. Saí na Fox, 98 no zero, obrigado, 1-2-1, 1. Formação CIE. Aeronave 3-1-3, informação em curso é a Serra, prepara a saída da Eoleza, Mote, vai aguardando o copo. Aeronave da Eoleza, Mote, vai aguardando autorizado, copo 3-1. Salvador, muito boa noite, é o Rio 9890, livrou na Fox, não sei se foi. 9890, boa noite, está autorizado o Alfa Kilo 43, possivelmente posição 06, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43, posição 06, atento ao sinalizador. O 9890. 246, reduz para 2, 109, reduz para 4, 1000 pés. 3305 estabilizado. Três 305, chame torre 1-1-8-9-5. 3305, graças. Azul 4235, desceu para 2000, livre LF, X-Ray, informe estabilizado. 2000 autorizado X-Ray, 4235. Salvador, muito boa noite, está 3305, final baixar travado. Está 3305, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, no zero nós. Autorizado pouso no zero, está 3305. Chamou 6303. 3-1-3, está autorizado Guarulhos, o nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Motiva, via Presolu no zero, Tabaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5567. 360, decola no zero, Presolu 10. Serra da Motiva, 208, após 5567, nosso responder está na posição 4. 10-6-3-1-3, chamamos para um pushback treinamento. Chama lá. Para sim, desça para 2000, livre LF, X-Ray, informe estabilizado e reduza para 189. Informe estabilizado, 189. Estimação, agora de pista livre. Boa 970, good evening, fly direct, ETAP position, descend to 080, clock identity. Okay, direct, ETAP 080, go 1970. Chico, no solo 39, direito, no 211, no solo, dirigindo manobras. 211. Salvador, boa noite. Europa, Ciro, right form, position, correction. That number is 10, we are ready for push and start to Madrid. Europa, 08, posting device to copy. 119. Autorizado com o 10, seu 4235. Correio, gol 246. Boa, na final, 10. Puxa a aproximação agora de pista livre, no 246. Aguarde, vamos ver. Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, nossa posição, 6305. Azul 4235 no sol.